Sou um livro entreaberto, mas seja delicado. Folhe com calma, suavize o toque de cada página, esteja atento com cada frase por terminar. Aquela vírgula mal estacionada, as reticências ainda reticentes se deveriam expor ou esconder. O ponto final que não quis ser inserido no final daquele capítulo. Porque tudo neste livro tem uma razão de ser. Respeite e aprecie.